Não, sempre que eu penso em você, fico sem ar e sem respiração. Há uma dor que invade o meu peito e até tenho medo de uma explosão. Mas quando eu vou pra balada e vejo o que rola, vem mais decisão. Se fico com você agora ou se te deixo embora do meu coração. Vai embora da minha vida, por favor. Sei que foi um erro, me perdoa, amor. Não olhe pra trás. Eu vou sair da sua vida e te esquecer jamais. E sempre que eu penso em você, fico sem ar e sem respiração. Há uma dor que invade o meu peito e até tenho medo de uma explosão. Mas quando eu vou pra balada e vejo que rola, vem uma decisão. Se fico com você agora ou se te deixo embora do meu coração. Vai embora da minha vida, por favor. Não sei que foi um erro, me perdoa, amor. As coisas não ali pra trás. Eu vou sair da sua vida e te esquecer jamais. Vai embora da minha vida, por favor. Não sei que foi um erro, me perdoa, amor. Arrume as suas coisas não ali pra trás. Eu vou sair da sua vida e te esquecer jamais. Vai embora da minha vida, por favor. Me perdoa, amor. Arrume as suas coisas não pra trás, eu vou sair da sua vida e te esquecer jamais. E te esquecer jamais.